3894 estabilizou? Estabilizou, ILS, 3894. Torre, 1895. 1895, boa noite. Torre Salvador, boa noite, está 3894, ILS da 10. Cessna 3894, avistado, livre pouso, pista 10. Vento 090 graus, 049. Autorizado, pouso na 10, confirme pista 5. Pista molhada, está 3894. Sente, pista molhada, está 3894. Azul 4206 no 01, está autorizado, reporta pronto, tá? Vitor Charlie Hotel, assina identificação, vou na pro de TAP para interceptar a chegada Mari, reporta ideal de descida. TAP, reporta lá. No solo 46, livra à direita, chama solo 121, no decimal 1. Ok, no solo, chama solo 3894. 3000 padrão, Vitor Charlie Hotel. Solo Salvador, 3894. 3894, táxi via Alfa, reporte ao Stan Neck. Alfa, Juliette, 3294. 3894, ingressa Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette, corrigindo, mantém antes da Juliette, seu portão previsto é o 3. Uno 869, Recife 288, alterna 1353. 288, 253, 353. Grato, uma boa noite. Salvador, Janeiro 62, 01, informação Charlie para cópia Galeão. Janeiro 6201, muito boa noite para o Galeão, autorizado nível 360, conforme rota do plano de voo, decola pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, direto posição Irume, controle 120-8. Transponda 5426, Ocean 62. Autorizado, Galeão 360, conforme rota, decola da Leste, curva direita da El, Leda, próxima da Voa Irume, controle Salvador 308, 5426, Ocean 6201. Portão 4, chame pronto para pushback acionamento. Chamará push acionamento, 6201. Para o táxi, o azul 4206, PLB de 112, alterna Maceió, 3 horas e 30. 4206, livre táxi à direita, táxi Índia, Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 118, decimal 95, Billy 14 no ajuste, uma boa viagem. Direita Índia, Alfa, 10, chama Torres 895, 1014, grato, até volta, azul 4206. 3894, prossegue táxi Juliette, portão 3. Torre Salvador, uma boa noite, azul 4206, aproximando quando a espera está pronta. Azul 4206, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 070 graus 039. A linha é causando 0, azul 4206. 2712. Azul 2712, prosseguindo. São 210 Aracaju. Autorizado, 210 Aracaju, via Golf 677. Decola pistão no 0, curva à esquerda, saída Cuca, transição Aracaju. Controle 1120-8, transponda 5445, o azul 272. 210 na Golf, autorizado 210 Aracaju na Golf 677, sai decola curva à esquerda na saída Cuca, transição Aracaju. Controle 208-5447-45 a transporte. Correto, 5445, pátio 3, chame pronto. Hora pronta. Azul 4206, decolador 55, chama controle, 120, decimal 8, bom voo. Onda 08, uma boa noite, Azul 4206. Controle Salvador, boa noite, o Azul 4206. Azul 4206, contato radar, suba para 330, saída PUC. 330 na saída PUC, o Azul 4206. Autorizado Guarulhos, 320, meu presulo 10, Taubaté. Decola pistola 10, curva direita, Dael, Leda, pois Leda, posição Motiva. Controle 120, décima 8, transponder 5451, então 3297. 3297, 320, Guarulhos, 320, presulo 10, Taubaté. Decola 190, curva direita, saída Dael, transição Leda, pós Leda, Motiva. Controle 1208, transponder 5451, 3297. Portão 5, chama pronto. 3297. Lima, Fox, tá pronto pra costa? Salvador, Belo Horizonte, nível 220. Via Golf 677 até Ilhéus e após, conforme rota. Cola pistão 97 com curva à direita, saída Dael, transição Coral. Controle 120 décima 8, transponder 5494, Lima, Lima Fox. Com quantas pessoas a bordo, Lima, Lima Fox? 03, chame a torre de 1895, ajuste no 094, Lima, Lima Fox. Tango Victor Charadão, chamou? Mike, Eco, Juliette, pra cima. Limitações, Mike, Eco, Juliette? Gente, autorizado, parte DBTA para o parte 5, reporte livrando frequência. Brasil, complete a aproximação ILS, Secretary para 1-0, chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 9. Valeu, Anselmo, obrigado, boa noite. Azul 4206, chama o centro Recife, as frequências 2545, alternativa 126, decimal 85. 2545, alternativa 2085, Azul 4206. Boa noite, Vitor Charlie Hotel, estabilizado. Tango Victor Charlie Hotel, endonome estado de porta visual com campo, baixado travado, que negar no 0-4. Vale, hotel. Tango Hotel, a intenção é pouso na cabeceira 1-7. Gente, para Tango Victor Charlie Hotel, chama para cancelamento. Está presente, propõe. Papatão, o Victor Tchelli Hotel, plano cancelado 01, 30 curva à esquerda, reporta final no 7. Hotel. 2712 para o pushback, acionamento. Pátio 3 autorizado, chama o táxi. Para táxi. Poderia confirmar o ajuste ao tipo 3897? Chegando, Marcos, para final, baixar de travada. Victor, Charlie Hotel. Deixa para Tango Victor, Charlie Hotel. Avistado, livre, pouso, pistão no 7. Vento 030 graus, 03, nós. Hotel. Gente, Mike Eco Juliette, boa noite. O Victor Charlie Hotel no solo 04, livre à direita, via Papá, pátio 5, a estação na livre frequência, boa noite. Boa noite, bom trabalho, pessoal. esse táxi Oceané 6201 tem 128 a bordo, 3h40 e alterna Guarulhos. Oceané 6201, livre táxi via Índia, ponto espera da 10 Torre, em 118.95, ajuste em 10.04. Táxi livre via Índia, 18.95, Oceané 6201. Azul 6919, livre pushback, reporta para o táxi. Depois, passe 6919. O Azul 2712 para o táxi, 57 a bordo, 2h50 de autonomia, alternando Salvador. Azul 2712, livre táxi, via Paixão Índia, ponto espera da 10 Torre, 118.95, ajuste 10.04. 2h5, N14 agora, Azul 2712. Voador, Azul 3897-05, pushback, treinamento. Azul 3897, aguarda para início do pushback. Olha, 3297. Salvador, Bono 645, boa noite. Bono 645, boa noite. Prepara a saída da Euleda Bidev para a Vitória, da guarda-cobra. Gente, da Euleda Bidev aguardando o Bono 645. Boa noite, eu estarei a 6201. Xané 6201, boa noite, autorizado alinhar e decolar. Pistão 0, vento 050 graus, 049. Você está em decolagem livre, Xané 6259, boa noite. Prepara a saída da Eulina Motti, vai o número 2 para a cópia. Boa noite. 62, vento 050 graus, 03. Pushback no 05, reporta para o táxi. Vareta, 3897. Bom, na 6495, cópia. Espera pronto, Azul 2712. Azul 2712, autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. Alinha e mantém, no zero, Azul 2712. Da El, Lê, da transição Bidev, eu por WISC 50. Aciona 5465 no transponder, o controle em 120.8. Gente, 360 para Vitória, a da El, Lê, da Bidev, por WISC 50, 1208 e o transponder 5465, voo no 645. Boa noite, Sané, 6201, decolando a 601, no contato radar de regulagem, subiu uma senha, nível de voo 360, posso cruzar 2 mil pés, beleza. 360, 2 mil, inicialmente está através do portão 62, eu ajuste 1904. 1904 até o ponto de espera do 6, do 6909. A até o través do portão 62 está autorizado, o azul 69 no norte. Afirmativo, até o através do 62, 69 no norte. Sinal 6259, pronto, cópia? 6259. O Chanel 6259, autorizado Guarulhos, de voo 360, decolagem da Bússola 0 com primeira curva à direita, na saída da EL, linha da transição Bótiva, upper do 1-0, rota do plano de voo. Aciona 5457, um transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado a nível 360 para Guarulhos, decolando da linha escova de direita, na EL, linha da Bótiva. Após o pesolo 1-0, conforme pronto, plano de voo. 5457, transponde o portão de 720, 8-1-6-2-4. Na 6259, correto, pode estar pronto, Chivete. O azul 6919, observe o Airbus atrás, usando o feedback 05. Após o medo finalizar, prossegue o táxi até o ponto de espera da 10 via Índia. Quando o ponto de espera, torre em 1-8-95. Após o termo do feedback do SAM, prossegue via Índia. Ponto de espera da 10 do 6919. Controle o azul 2712. Azul 2712, contato na garra de decolagem, mantém 210, C da PUCA. 210 na PUCA. Salvador, boa noite, azul 6919, conta de espera no zero, pronto. Azul 6919, autorizado, dinheiro de decolar, pista no zero, vento 050 graus, 039. E decola da 20, azul 6919. Negativo, Galeão. Está 3897, livre táxi, via Bate Rumo Índia, conta de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 4. Debate Índia, 1.0 da Torre, 1.9, 3.95, 3.897. 69119, decolado aos 16, chama controle no 20, decimal 8. 208, bom trabalho. Salvador, muito boa noite, 69 aeronave. 9, contrato radar na decolagem, submetemos o nível de voo 340, posso cruzar 2 mil pés, Valeda. 340, 2 mil, Valeda, 69 aeronave. Chamei a 6201, chamei o centro de Recife, 125. Não negativo, não te contei, não pode repetir. Recife 251, alterna 3325, Chanel 6201. Recife 3325, 6201. Azul 2712, Chanel Centro Recife 2545, alternativa 26, decimal 85. Você confirmar a frequência? 2545, alterna 126, decimal 85, Azul 2712. Recife 2545, 268. 3897, correction. Clear to take off, runway 0, wind 060 degrees, 04 knots. Clear to take off, runway 387, airborne at 20, call departure control 120, decimal 8, good flight. 1208, bye bye, 3897. Aguarde coordenação com Recife. Aguardando, copiando 2/2. Aguarde coordenação com Recife. Ok, aguardando, 6909. Aguardando, departure, 3897, dial. Salvador, volume 645, portão 2, está pronto para pushback funcionamento. Negativo, sir, can you repeat this? With the contact on departure, climb maintain flight level 320, perform dial departure. Climb maintain flight level 320, 3897. 6909 é autorizado para o de Mótima. Mótima, obrigado, 6909. Control 3897, request leader intersection. Here. Command direct to leader, 737, 3897. Go 1705, Benjamin level 260 to 160. Focal identification, so maintain flight level 040, clear, bomb arrival. Alterna 33-25. 25-1-3325. Bom trabalho, obrigado, 69 no rádio. Passar Lima, Lima Fox, autorizando ingresso, pistão no 7, reporta a cabeceira pronto. Porta pronto, táxi, China 6259. Porta táxi, China 6259. Então, Salvador, Gol 645, próximo táxi, com 134 a bordo, autonomia de 3,20, alterno Galeão. Gol 645, livre táxi de Índia, ponte cara da 10 torre, 1,95, ajuste 1,094. Tente livre táxi direito aí, de 1,094, ponte espera chama torre 1,895, Gol 645. Salvador, boa noite, meu nome é 645, planta ponte, cara. 645, autorizado a linha e manter a cabeceira no zero, por solicitação do controle, salvo que manterá a cabeceira 4 minutos, devido à separação de tráfego. Gente, a linha mantém, vai esperar 4 minutos para poder colar, meu nome é 645, devido à separação. Papapá, Lima, Lima Fox, livre decolagem, pistão no 7, vento 1, correção 050 graus, 02 mais. Livre decolagem, Lima Fox. Freight 97, contact now, is it clear, frequency 1. Repito, tá 3897. Contact Recife Center Frequency 125.1, backup 133.25. Recife Center 125.1, 133.25, 3897. tráfego Salvador, boa noite. É o Azul 2781, destino à Vitória da Conquista, ciente da informação 10, Delta Remota 3. O Azul 2781, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 180. Decolagem da pistola 0, primeira curva direita, saída agora elefa. Após direto ao plot, direto Conquista. 5475, transponder o controle em 120, decimal 8. 5, pelo nível de voo 180, decola da 10 com curva à direita, árvore elefa saída após o piloto, 5475 ao transponder e 120 é o controle. Azul 2781, correto protegimento, volta para o pushback. Vai reportar, o azul. Alô, Xané 6259, seu abençoado na linha 5, controle 25 horas, José no Galhão, está pronto para o táxi. Autonomia, o Chanel 6259? Autonomia 5 horas, já terminado o Galeão. O Chanel 6259, livre o táxi, Apache 1 Índia. Por espera da 10 Torre, 118 decimal 95, ajuste 10 4. Livre, Apache 1 Índia, 1895, por espera, o Chanel 6259, boa noite. Lima Fox, voe Coral. Pode Coral, Lima Fox. Volume 645, livre decolagem, pistão no zero, vento 050 graus, 039. Livre decolagem, volume 645. É possível autorizar para o Arubi para Lima de Paçoca? É Coral, Lima de Paçoca. Decolado aos 3-1, chama controle, 120, decimal 8. 08, 645, boa noite. 645. 645, contato radar na decolagem, submanter o nível de voo 360, após cruzar 2.000 pés, beleza? Sim, após 2.000, lida, subindo para o 360, igual no 645. Xenia 6259, autorizado, alinhar e manter, cabeceiro no zero. Alinhar, 6 no zero. 6 no zero. 05, 23,000 feet, altimeter 71014, COMSTAB show on localized course. Affirmative, 105, 22,000 feet, 1014 KNH, we approach established room ILS 1810-1705. Decolada aos 35, chama controle no 20, decimal 8. 208, meu decimal, boa noite. Controle, boa noite, Oxa, né? Minha decimal, decolou, na sua escuta. 359, contato radar regular, submeteu ao nível de voo 360, posso cruzar 2 mil pés, Leda. Após 2 mil, Leda, mesmo para 360, 259. Agora transferência Lima Lima Fox. Establish online LS, go 1705. Go 1705, complete approach, contact now, total approach, total tower frequency 118.95. Tower on 118.95, go 1705, thank you. Salvador Tower, good evening, this is 1705. 1705, traffic inside, cleared to land, runway 10, wind 060 degrees, 0 to north. Contact cleared to land, runway 10, go 1705, can you confirm the wind? Confirm. Can you confirm the wind? Wind 060 degrees, 0 to north. Thank you. Transponder, o controle 120, decimal 8. 3197, autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, Nadael, Leda e Irumi, agora o mesmo 807. Transponder 5503, controle 1208. Tá, 3197, correto cotejamento, repata pronto, pushback. Repata então, 3197. CIF 251, alterna 3325. 3325, 259, boa noite. Confirmando, se encontra na parte 3, o azul 2781. Afirmo. Livre o pushback e reporta para o táxi, azul 2781. Ah, reportar para o táxi, o azul 2781. Good evening, this is Go 1005. Go 1705, approved taxi by Alpha, coming before taxiway Juliet. By Alpha, we call report Juliet, Go 1705.